nada. Colombina, ela só combina com a prata, com a luz do sol. É minguante no quarto crescente, debaixo do lençol. Lua nova, Blue Moon vira rosa e fica toda cheia. Serenata.